Quero fazer amor com a minha namorada. Com ela, se não dá, eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Eu sou Evandro de Freitas e estou aqui hoje com um bando de loucos. É um bando de retardado, né, cara? Eu sou o Gabiru. Falem vossos nomes pra galera se achar. Falei, moçada, aqui é Rogério. E aí, seus porra, aqui é o Daniel. Quem mais temos? Daniel, Gabiru e Rogério. Gabiru já é oficialmente o convidado que mais vezes participou do MPB. Agradeço sempre a preferência. Estabilizando duas vezes, preenchendo aí o espaço do nosso amigo Zinobre, que por problemas pessoais não pôde estar. E como a gente prometeu a semana passada que ia fazer de tudo para que não atrasasse esse curioso podcast, o que fizemos? Como o Iz é uma grande pessoa, um grande apresentador, um grande produtor de conteúdo da internet brasileira, eu tive que chamar três pessoas para cobrir o espaço dele. Que são todos amigos do Padrim, ficam o dia inteiro naquele grupo trocando ideia, saem para beber e tudo mais. E aí, inclusive, galera, estamos bebendo nesse momento, cara. Ah, exatamente. Bebi pra gravar é uma boa tática, eu já fiz isso várias vezes. Galera, nossa. Normalmente o Wizard me pergunta como é que foi a semana, mas como ele não tá aqui, eu vou... Relaxa, cara. O editor está aqui pra isso. Evandrinho, como é que foi a semana? Eu fui numa parada muito maneira semana passada, retrasada, no sábado, chamada... no Escape Room. Escape Room SP, vocês já foram em algum, conhecem o conceito... Já ouviram falar? Mano, me chamam sempre pra ir. Eu tô ligado que agora tem um bagulho de dengue, é isso? Uma sala de dengue? É, tem um. Acho que alguma ação até do governo que é focado nesse esquema, no tema da dengue e tudo mais. Uhum. Mas, cara, eu já tinha ido em um, que foi no Escape 60. E aí, dessa vez, eu fui em outro chamado Escape Room SP, aqui em São Paulo, que fica lá na Vila Mariana. E, ah, pô, bacana. Muito maneiro, porque assim, a gente foi numa sala chamada Ateliê. Inclusive, olha aí, ó, o Merchan, que não é Merchan. Eu fui com os brothers do Promobit. E aí, cara, é maneiro porque assim, pra quem não conhece o conceito, normalmente você tem uma hora pra escapar daquela sala. Então eles criam um lorezinho lá, uma história, e aí o cara te fala, ó, você tem que resolver esse enigma aqui, esse mistério, e encontrar as informações lá dentro, e você tem 60 minutos pra sair. Na maioria é esse esquema. Tem salas com mais tempo e tal, mas o normal é que seja 60 minutos. E foi muito maneiro porque assim, a gente foi nessa sala, como eu falei, chamada Ateliê, que era a história de um cara que era falsificador de obras de artes. E aí a gente tinha que descobrir, tipo, os enigmas lá dele e provar que ele era um falsificador. A gente era como se fossem os peritos. E é da hora que quando veio o cara passar o briefing da sala, ele já vem todo uniformizadinho, tá ligado? Tipo, no começo você fica meio assim, caralho, que vergonha alheia, tá ligado? Porque você não tá no clima do jogo ainda. Mas é a hora que o cara entrega o distintivo, como se a gente fosse mesmo os peritos e tudo mais. Aí você fala, mano, já tô aqui, você é transportado por uma hora pra aquele momento. E da outra vez que eu fui, dessa vez também, eu falei pros caras, mano, isso aqui é o mais próximo de videogame na vida real que a gente consegue ter. Porque é uma satisfação tão foda quando você consegue entender um quebra-cabeça e resolver sozinho, tá ligado? É tipo no Resident Evil da vida ou no Zelda, quando você fala, ah, é assim que faz, aí você vai lá e resolve, que é muito maneiro, tá ligado? E isso você tem lá você mesmo fazendo, você botando a mão na massa. E aconteceu até uma parte engraçada lá, porque essa sala, a base dela era resolver enigmas de uns quadros. Tinha vários quadros, 8, se eu não me engano. E aí cada um tinha que fazer uma série de paradas lá pra conseguir resolver descobrir a palavra-chave relacionada àquele quadro. E aí preenchendo como se fosse uma cruzadinha, tá ligado? Então tinha que manjar de arte, de data, mano, da história da guerra, sei lá, várias referências que tinha que ir fazendo ligações pra conseguir resolver. E aí tinha um quadro que eu não me lembro o nome, acho que era o 6. E aí o maluco olhou e falou assim, jardim. Tipo, ele achou que a resposta era jardim só porque o quadro se tratava de um jardim, tá ligado? Aí nossa, mano, foi muito engraçado. Eu tinha feito 5 e sem brincadeira, eu levei uns 20 minutos. Eu levei uns 20 minutos pra conseguir fazer o 5. Eu e o Leandro lá do Promobit fazendo junto. E aí resolve aqui, e junta aquilo ali, e vê a cor, e correlaciona com... Tipo, mó trampo foda, tá ligado? Aí a hora que eu fui preencher a resposta do 5, que eu nem tinha tanta certeza que era, mas cabia lá na paradinha, que era igual uma cruzadinha, eu chego e tá preenchido, jardim. Aí eu, caralho, quem fez o 6? Aí o maluco, foi eu. Aí eu, e como você sabe que é jardim? Aí ele, porque o desenho é um jardim. Tipo, nossa, como se ele fosse um espertão e eu fosse um mongol, tá ligado? Aí eu falei, mano, não é assim que funciona. Não é possível que a resposta seja jardim, tá ligado? Aí a gente fez os outros e tal, e obviamente que a dele não era jardim, era uma parada muito mais complicada. Mas, mano, fica a dica pros ouvintes aí, qualquer um que vocês forem. É uma experiência assim, não é muito barato, tá ligado? Pelo tempo, porque muita gente acaba fazendo... Vocês fazem isso de falar... Paguei X e só me se diverti Y minutos. Cara, eu penso muito nisso, tipo, é que nem esses dias aí com os padrinhos. Mais uma vez, deixando reforçado, se torne padrinho pra se tornar nosso amigo, você vai ver a gente, principalmente se você for daqui de São Paulo, você vai ver que a gente é uma família mesmo. Os caras dão rolê direto, eu tenho inveja. A gente dá rolê direto, cara. Não dá rolê que nem vocês dão, porque tá foda, viu? Vai melhorar. Aqui no Amazonas, aqui em Manaus, é bem longe de São Paulo isso daí. Então, é cara, pena. Quando você colar pra cá, a gente faz um rolê junto. Ah, eu dei rolê agora, recentemente, com o nosso amigo Ricardo Sigari e com o Madu Flautinha também. Dois clássicos. Clássicos, né, cara? E, mano, você vê, cara, tipo, eu não ia numa balada, acho que desde o início do ano, porque eu tava estudando pro exame de ordem, o caralho é quatro. Uhum. Todo mundo sabe que quem faz direito tem que passar por esse... Calvário. Clássico, mano, carteirinha. Já tirou a carteirinha da OAB? Ouviu, mano, pra caralho isso, né, Gabiru? Cara, eu ouço isso todos os dias e agora saiu o resultado da minha segunda fase. Você acredita que eu não passei, velho? Aí, fudeu, não tirou então. Vai continuar sendo zoado. Vou continuar sendo zoado. Não, mas não dá pra passar no recurso, cara. Tem recurso, então vamos tá esperar bom. O recurso. Continua tentando, caralho. Vai dar certo. Vai dar certo essa porra. Aí, mano, eu fui na balada tal com os meninos e, mano, eu me diverti pra caralho, dancei e tal. Mas, mano, parece que valia mais quando eu era mais novo, entendeu? Acho sim, que agora... Então, eu perguntei, porque, assim, como eu te falei, quando às vezes o cara entra em algum site desses escape e fala, porra, caro pra caralho. Só que, mano, é uma experiência que o senhor vai ter lá. Não tem como você comprar um jogo pela internet, jogar com seus amigos em casa, porque lá os caras cuidam de tudo, tá ligado? A ambientação inteira é baseada naquela história. Então, se é uma história de terror, que você tem que descobrir qual era a motivação do assassino, sei lá, tô inventando aqui, vai ter sangue no chão... Vai ter cheiro, vai ter, mano, parada queimada. Os caras fazem um trabalho de fazer uma ambientação ferrada na sala, tá ligado? Então, é igual você assistir um filme e falar, não gostei, então foi caro. Aí o filme que você gostou pra caralho, você fala que foi barato. Não é assim, tá ligado? É o que eu falei. Se, às vezes a pessoa olhando o site, o valor, ele pode se assustar. Mas é o tipo de coisa que, assim, uma vez na vida vale a pena ir, tá ligado? É tipo pular de bungee jump, não é barato. Mas aonde andar de balão, sei lá, essas paradas, tá ligado? Andar de balão é foda, mano. Não, mas caralho, é, tipo, concert não é barato, porque não é uma coisa que você vai toda semana, não é que eu nem pedi pizza. Você fala, porra, sábado, tô de bobeira, quer saber? Vou pular do bug jump ali. Eu acho o escape, ele não é tão caro quanto o bug jump, mas, mano, vale a pena juntar, principalmente se for de galera. A gente tava nesse que eu fui aí em 8 pessoas, e é muito maneiro, mano. Você vê aquela cooperação de um tem um insight aqui, outro tem um insight ali, e aí você ajuda, e aí você fala, caralho, é foda, porque assim, quando você entra na sala, você, mano, você tá mais perdido que criança no Carrefour. Você não faz ideia de nada. Você fala, cara, você sabe que as coisas têm que ter lógica, né? Porque seria uma puta sacanagem dos caras criaram a sala sem solução, mas você não tem ideia de que porra. Você fala, caralho, o que essa porra quer dizer? Aí você vai passando o tempo, não sei o que, e quando você começa a descobrir, mano, é o que eu falei, é uma sensação, é a coisa mais próxima que tem de jogar videogame, você sendo parte daquela história, sabe? Você sendo um personagem. E você contou a história aí, tipo, mano, é meio uma história meio Dan Brown, né? Tipo. Exato, exato. Essa que a gente fez era. E aí aqueles que. Essa concepção aí do escape room é uma ideia muito imersiva, né? Tanto pela ambientação, sim, pela questão dos quadros, dos enigmas, dos puzzles, né? Que a gente geralmente fala. E infelizmente aqui em Manaus não tem nada disso. É como sempre. Mas logo chega. São Paulo tem bastante, né, mano? São Paulo, cidades maiores tem também, Curitiba, no Rio e tal. Como mas realmente, galera no norte, de outro estado... Chega tudo é que normalmente atrasado, São né? Paulo é laboratório dessas coisas, né, cara? São Paulo, tipo, os caras falam, não, vamos testar primeiro em São Paulo, pra depois a gente expandir no Rio, BH, Curitiba... Exato. É que nem, tipo, eu lembro que eu morava no interior de Minas Gerais... No interior, na verdade, de São Paulo, né? Morava em Bragança Paulista. Eu vi o pessoal falando de lan house aqui em São Paulo, velho. Caralho, foda. Velho. E aqui tinha uma em cada esquina, né? Literalmente. Não, mano, eu falava, nossa. E aí abriu uma lan house numa locadora que tinha lá na frente do clube ali de Bragança. Quem mora em Bragança Paulista vai saber do que eu tô falando. Mano, foi uma febre, cara. Corujão, sabe? Corujão de Counter-Strike 1.6. Exatamente isso, cara. Minha mãe nunca deixou eu ir no corujão de Counter-Strike 1.6, cara, porque ela falava que madrugada era pra filho ficar em casa. Caralho, vagabundo. Hoje em dia mal sabe ela. Falei, Gabriel. Não sabe de nada, cara. Sabe de nada. Não, quer dizer, ela até sabe. Eu conto pra ela, mano. Ela vai ficar puta, eu vou falar o quê? Eu sou maior de idade. Ela vai fazer o quê? É, chega uma hora que tem tigre lá, Lan House barra Cybercafé. Sai pra dar uma enganada, né? Pra tentar pegar o público mais adulto que não joga e tal. É, ué, fazer o quê? A gente tem que dar uma variada também, né, mano? De vez em quando. Mas beleza, guys. É isso, indico o Escape pra todo mundo. Quem quiser conhecer, só procurar nas internets. O que eu fui chama Escape Room SP, como eu falei, na Vila Mariana aqui em São Paulo. Mas tem outros também, é uma experiência maneira. Cara, eu posso correlacionar a ida ao IMAX, tá ligado? Não é barato, mas quem foi sabe que é foda. Então, de novo. Cara, IMAX não tem igual, mano. Então, IMAX você não vai, não é aquele esquema. Ninguém, mano, a não ser que você seja, sei lá, o Luciano Huck, você vai no IMAX toda semana, tá ligado? Porque é um investimento. Mas é uma experiência que é única. Não adianta. Mano, eu posso contar meu drama com o IMAX, cara? Ah, diga aí. Conte meu aí. Drama com o IMAX é que, pra, na minha opinião, o melhor IMAX que tem é o IMAX aqui do Shopping Bourbon, do lado da minha casa, cara. Esse só eu que nunca fui, mano. Eu ia muito no da Granja, mas é porque eu não pagava, tá ligado? Ah, eu ia felizão, você é louco. Não pagava. Mano, bom, não, hein? Eu ganhava uns vouchers do lugar que eu trabalhava. Pô, nossa, cara. E tava tipo pesão, 58 mano. Reais o ingresso e eu tinha 50 vouchers. Isso é louco, nossa, mano. Era uma época boa, mano. Era até pra vender, né? Porra, você acha que eu fazia o quê? Ai, cara, então, contando meu drama aqui, mano, é que tipo, velho, eu gosto muito do IMAX, na minha opinião, o melhor IMAX de São Paulo é aqui do Bourbon, entendeu? Eu já fui no do Anália Franco, já fui no do JK é caro pra caralho e, não é, e mano, é bem mais ou menos, viu? Uhum. Não recomendo, mas, mano, aqui no Shopping Bourbon aqui de São Paulo, Espaço Itaú de Cinema, só que, mano, os caras não liberam pré-venda pra porcaria nenhuma. Puta, aí é foda. Não, é uma porcaria. É que nem, eu queria assistir o Guardiões da Galáxia. O Guardiões da Galáxia, cara, eles liberaram uma semana antes da sessão da meia-noite, que era pra dar estreia, entendeu? Sim. Quinto mano, a sessão tava vazia, cara. E normalmente sessão da meia-noite, vocês sabem como é, velho. Sim, é cheia. É muito cheia. A sessão tava vazia. Pessoal naquele hype gigantesco pra poder não assistir pela primeira vez e tal. Com certeza. Agora o meu drama, cara, é com o Homem-Aranha. Porque eles não liberam o Homem-Aranha, mano. E eu tô louco pra assistir o Homem-Aranha na sessão da meia-noite. Esse tipo, o primeiro que eu assisti foi o Batman, mano, no IMAX. Ô, tá mano, louco. O Batman valeu a pena, cara. Manja aquela cena que ele anda da esquerda pra direita a tela inteira, assim. Porra, mano, aquilo ali, isso é louco. Nunca vou esquecer daquela cena, tá ligado? Eu lembro que eu moro bem do lado aqui do Shopping Bourbon. Daí eu levei uns amigos meus, os caras do mesmo prédio que moram comigo aqui. E os caras, tipo, falando, mano, você já assistiu esse filme, você tem esse filme em DVD, cara. Pra que você precisa ir lá no IMAX assistir esse filme de novo? Eu falei, mano, eu preciso assistir esse filme de novo no IMAX, cara. E quando eu assisti, foi uma das melhores experiências que eu já tive, mano. E o filme nem 3D é, cara. É porque é uma experiência única, né? Sim, não, se não for 3D é melhor, mano. Hoje em dia essas porra, só filme 3D, você tá maluco. 3D, esse 3D mentiroso aí não vale a pena. Tem filme 3D que vale a pena, cara. Guardiões da Galáxia eu gostei de 3D. Tem eu outros que não, cara. Mas o Mulher Maravilha, eu dormi bonito porque era 3D, mano. E aí fez a imagem ficar escura pra caralho e eu já tava meio zoado no dia de gripe. Se talvez eu assisti não fosse ontem, 3D, cara, eu teria gostado mais. Juntou uma coisa com outra, né? Fala, Daniel, você que tá quieto. 3D é a maior enganação da Terra. Eu detesto ver filme assim. Só que nem você, eu durmo. Ah, merda. Pra dormir é bom, pra dormir é bom. Pra dormir, eu dormi em casa. Gastar dinheiro, então eu tenho filho pra criar. Mas pelo menos é confortável e tem ar-condicionado, porra. É, isso é verdade, cara. Tá dormindo. Mano, eu assisti o Hobbit no IMAX, no JK, sem ar-condicionado. O ar-condicionado tinha quebrado, cara. Que, caralho, que tortura JK que foi, velho. Vai se fuder, mano. Mano, que foi uma tortura. Enfim, amigos, vamos para as notícias. Seu Zinobre, que loucura. Primeira notícia enviada aqui no gloriosíssimo site Extra. Casal morre afogado após carro cair em lago enquanto fazia sexo. Olha aí, esses adolescentes. E essa notícia veio da... Uma curiosidade rapidamente, quando eu chamei o Rogério pra gravar hoje à tarde, ele falou assim, porra, tem alguma notícia de Manaus? Que eu sou daqui. Mano, as notícias de Manaus são as melhores. O maluco que bateu no outro porque era mais bonito que o outro era muito tipo, boa essa notícia. Pouco esse fetiche, tá ligado? Vocês ficam felizes quando tem notícia de São Paulo? Do Daniel não, mano, as coisas acontecem aqui em São Paulo, cara. Mano, eu tô andando em São Paulo, tipo, de repente eu vejo, sei lá, mano, um mendigo cagando na rua. Eu já tô acostumado com bizarrice, velho. Caralho. Cara, com esse negócio de ficar orgulhoso, por assim dizer, eu tenho uma história muito tigre. É, manda. Porque Teve uma notícia, foi noticiado aqui que o FDN, que é a Família do Norte, ela... Caralho, mas é tipo o quê? O PCC daí? É, o PCC daqui. O Comando caralho. Vermelho do Mar de Manaus, eu velho. Eu falei zoando e é mesmo, caralho. Os caras da FDN, muito nome de facção. Cara, é. A FDN aqui, ela... Chega em cima do jacaré, né? Igual o Pedro. Mano, imagina os malucos chegando no jacaré com o AK-47, velho. Chega o arco e flecha. Mano, vamos mexer não, caralho. Vai que os caras... Os caras ouvem a inventada de São Paulo com o Tietê, ó. Aí, a FDN tá em parceria com o Comando Vermelho, né? Aí, olha aí, tá vendo? Aí a FDN barrou a entrada do PCC na Amazônia. Falei, porra, FDN aqui de Manaus, mano. Parou a porra na invasão do PCC. Tá com moral, hein? É, é muito chato, tigre essa história. Voltando à notícia. E essa notícia veio da nossa gloriosa Rússia. Um casal morreu na Rússia após seu carro cair dentro de um lago enquanto eles faziam sexo. Os jovens, mano, um homem e uma mulher, ambos de 22 anos, não conseguiram sair do veículo enquanto ele afundava, segundo a polícia local. Cara... Como é que não consegue sair? Ele estava travado, que nem cachorro. Como que não percebe, né, mano? Que o carro tá caindo no lago, cara. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já passaram por uma situação escrota onde vocês queriam realizar a cópula? Mano, já é no, isso, no, cara. Já no ônibus de viagem, eu tava voltando de Minas uma vez, mano. Eu louco pra dar uma trepada e não dava, né? Porque o ônibus tava lotado e o nego vai pra banheiro e não sei o quê, levando pra conversar. Eu tenho uma história de ônibus de empresa voltando de uma confraternização, mas não deu certo, não. A gente ficou só se pegando lá, mas foi só isso mesmo. Mano, é que nem, cara. Eu tava no, na Fúria uma vez aqui, fui com a minha então namorada drive-in, cara, que tem ali na beira da Marginal Tietê, velho. Pô, eu fui no drive-in uma vez, Gabiru, e aí... O colchão do lugar era um colchonete de academia, maluco. Mano, mas era isso mesmo, cara. Daqueles azulzinhos, vai se fuder, é muita derrota. Mano, quando eu entrei no lugar, eu lembro do certinho das palavras dela. Ela falou, caralho, isso aqui parece um cativeiro, velho. Mano, eu fiquei pensando assim, caralho, eu levei essa moça que eu considero como minha namorada, uma possível candidata à minha futura esposa, pra um cativeiro, mano. Cara, ela escuta esse podcast. Ficou muito puta. Como? Ela escuta esse podcast que você tá falando que é uma possível candidata? Ah, não sei, cara. Não sei se ela escuta mais. Ela já não é mais candidata. Se ela escutar, o problema é dela. Ah, tá. Agora sim, tá melhor. Levou pro cativeiro, né, mano? É lógico que um relacionamento desse não ia dar certo. Não ia dar certo, cara. Não ia dar certo. Não ia dar certo. E ficou o apelido do lugar, tipo, cativeiro, entendeu? Nossa. Então mas eu sempre. Porque era barato, porque era menor de idade? Qual que era o esquema? Mano, eu fui porque é o seguinte, a gente tava na Fúria, a gente tava voltando do Pet Center Marginal, cara. Porra, clássico. Clássico, a gente tava voltando do Pet Center Marginal, precisava comprar, acho que, sei lá, mano, ração pros passarinhos dela, sei lá. E, mano... Olha só, a gente olhou o negócio ali e falamos... Foi lá dar uma verificada no periquitinho. Exatamente, exatamente. Ela virou e falou, mano... Tá aqui do lado, cara. Vamos ali. Então, vamos alimentar, né? Com certeza. E, mano, eu me arrependo tremendamente, tá ligado? Tá ligado? Se eu tivesse estacionado o carro na beira do Rio Tietê e capotado, eu acho que teria sido melhor. Caísse no Rio Tietê, era mais jogo, né? Era mais jogo, tá ligado? Tá, voltando à notícia, essas informações são do jornal inglês Daily Mail. Preocupados com o sumiço deles, os familiares de Evgeny agora eu quero Chernobyl. Ver, quem são os familiares? Evgeny Chernobyl e Ana... Ouvia fácil quando a gente tá gaguejando, gravando. Agora eu quero ver. Eu nunca critiquei. Nunca valeu, critiquei. Quais são os familiares? Repete. Os familiares de Evgeny Chernobyl e Ana Kryutkova. Oh, aí sim, hein? Comunicaram seu desaparecimento à polícia. O carro foi tirado do lago e os corpos dos jovens foram encontrados no banco de trás. Explicou o policial Andrew Fedotov. Será que tava na posição? Pensa a polícia puxando o carro, os caras tá lá engatado, filho. No fracassado. Tá lá o alto 69 zão lá e os caras. Frango ao molho madeira. Caraca. É, de acordo com a polícia, o carro estava em ponto morto, mas os movimentos do casal sacudiram o veículo, fazendo com que ele rolasse direto na água. Polícia Sherlock, hein? Caralho! Mas esses malucos não sabem o que é freio de mão, mano? Então, os caras pensam que colocar o carro no ponto morto, ele vai ficar... Ah, o nome ponto morto, então o carro tá morto. Não, cara, aceita. Mas é a Rússia, cara. Você não questiona a Rússia. Você deixa a Rússia ser, entendeu? Mas assim, eles estavam perto de um barranco, de um morro, porque o carro foi em direção à água e não tinha como sair, como pular, não? Sei lá, mano. Vai ver, os caras estavam metendo quando eles viram o carro já bateu no rio, tá ligado? Só assim, só ouviram... Psh. O carro tava em ponto morto e eles também terminaram morto. É chave. Na mesma praça. Jorge Andrade mandou nos comentários. Putz, literalmente o cara folgou o ganso. Que merda, mano. Ai, que bosta. Ai, ai, viu? Que bosta, mano. Ele não tem muito comentário, não, porque esses sites, eles dão escondida na área de comentário. Aí pro cara comentar, ele tem que ser muito sagaz. Cara, a área de comentário tem que ser a área principal desse site. G1, né? G1, mano, ele falta pôr uma seta, né? Comente aqui, fale aqui sobre a política brasileira. Não importa o assunto, tá ligado? Não, mano, tipo, história, tipo, macaco transa 5 vezes ao dia. Daí tá lá, não, porque o Lula não sei o quê. Ah, mano. A Dilma roubou. Se fosse no Brasil, o macaco não transaria tanto, porque a Dilma ia roubar a camisinha dele. Ah, pelo amor de Deus. Tá ligado? Ah, um shot é isso, dá licença. Daniel, próxima notícia. Próxima notícia é um caralho. Eu preciso que nosso amigo Rogério diga quem foi que enviou a primeira notícia. Quem mandou essa notícia foi um patrimônio aí, segundo o Gabiru, o Raul Underline. Daniel, próxima notícia. A segunda notícia foi enviada pelo nosso amigo Thiago Wakabayashi. É daquele Naruto de futebol, não é? O Wakabayashi? O Super Campeões. Eu acho que é de lá que ele tirou, hein, mano? Não é Super Campeões? Tinha, não era... tinha um goleiro com esse nome aí, Benji Wakabayashi. Não era Tsubaya, cara? Tsubasa? É, Tsubasa. Tsubasa. É em japonês, carai. É, o Tsubasa jogou no São Paulo, caramba. Exatamente, ele deve ser fã de Naruto. Ele esqueceu, o time decente foi pro São Paulo. Bom, bora lá. É, arroba dele é arroba Senna, underline forever. Ó, fã de Naruto, fã do Senna, um dos maiores pilotos que esse país já viu. Senão, o melhor. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Bom, vocês são mais jovens aí. Vocês já existiam no dia que o Senna morreu? Não, cara. Já. Eu tinha 1 ano, velho. Eu tinha 3 anos. Você já existia, caralho? Eu já existia, não, mas eu, meu pai fica falando, nossa, né, você lembra do Senna? Eu falo, não, mano, não lembro do Senna, exato, cara. Exato, exato. Existia quando o cara tem noção da existência dele, pô. Não é que ele já era... Exatamente, mano. Ah, então, não, eu acho que ele já tava com 2 anos. Porra, você tava com 2 anos, eu tava com 1 ainda. Eu não acompanhava Fórmula 1 e tal, mas foi um dia foda, hein? Até porque Fórmula 1 é esporte, a gente começou a acompanhar. Não, aí você falou uma geneira, me desculpa. O país ficou pesado, tá ligado? Cara, meu padrasto tem uma história que ele tava chapadaço, de ressaca. Ele escutou essa notícia, Senna morreu. Ele pensou que ele tava sonhando. Depois que ele acordou, caralho, mesmo, ele viu que o Senna tinha morrido e, caraca, ele se emocionou. Ele é um cara que é muito, muito duro, né? Muito rígido, mas o cara era o herói nacional, né? Que a Globo vendia desse jeito, então... Sim, foi, mano. Foi um dia foda, um dia triste para o automobilismo. Para o esporte no geral, né? Foi uma comoção mundial, né? Muitos hoje dos pilotos, os maiores pilotos aí, idolatram o Senna como um dos melhores pilotos da história, se não o melhor. É, o cara, não existiu nada, né, como a morte do Senna, tipo, depois, né, velho? O que eu acho que chegou perto, Gabriel, do que foi aquilo, foi a morte do Mamonas, mano. É, então, a morte do Mamonas foi uma coisa que senti muito. Mamonas eu já lembro, já um pouco. Que nem nesse novo milênio não teve nada assim que deixou. Talvez a morte do pessoal da Chapecoense, talvez, não sei. Sim, mas o Senna que é diferente, né, mano? A Chapecoense a galera pensa muito na família, no fato de ser um grupo de pessoas e tal. O Senna era um cara sozinho, né, mano? Tipo, ele é um ídolo. Você ter um ídolo e perder ele assim é foda. A parada da Chapecoense, tipo, pra quem é torcedor do time, o cara sente de um jeito. Pra gente que se compadeceu com a morte, com o fato que aconteceu, a gente sente de outro jeito. Agora o Senna foi bizarro, mano. Eu lembro do dia, eu era novo também, mas eu lembro, cara, você é louco. Eu fui o primeiro dia que eu vi meu pai chorando, maluco. Porque a gente tem aquela visão de pai, né, que sempre é bravo, cobra pra cacete e tudo mais. Mano, meu pai começou a chorar, tá ligado? Na hora que rolou a parada. Cara, Meu pai falou que ele chorou também e, tipo, acho que deve ter sido uma das únicas oportunidades que eu vi meu pai chorar. Acho que foi nesse dia, com um ano, e depois em 2005, quando eu vi o São Paulo ser campeão mundial. De resto, nunca mais vi meu pai chorar, cara. Isso é um case foda, único, mano. Né? Porque é que nem o Evandro falou, a gente tem essa visão dos pais, né? Ser sempre rígido, sempre duro com a gente. A gente vê o cara com mais de 30 anos, quase 40, chorando, entendeu? É uma coisa que a gente não vê todo dia, entendeu? Mano, a gente tem que chorar, cara. Nós temos que botar nossas emoções pra fora. Às vezes a gente tem essa coisa de ser homem, tá ligado? Não, a gente precisa ser forte, a gente precisa ser... Não, mano, tem que botar as emoções pra fora. Nós temos que demonstrar nossas emoções. Quando a gente sente uma coisa, vamos demonstrar, cara. Não tem problema. Mas qual que é a notícia aí, Daniel? Quem que também chorou, Daniel? É, vamos lá, vai. Quem chorou foi a blogueira francesa que morreu por uma explosão de sifão de chantilly. Realmente, essas coisas matam a gente. Depois, não acreditam, a gente fala. Essa notícia é maravilhosa por N sentidos, mano. Porque a blogueira não é uma blogueira qualquer, é uma blogueira fitness. Fitness, sabe? Essa coisa maravilhosa que existe nesse mundo nosso aí. Daniel, que está diretamente do banheiro aí gravando, fala pra mim qual que é o nome da blogueira que morreu com sifão de chantilly, por favor. Nome de blogueira ficha, exatamente, Rebeca Burger. Olha aí, que podia ser atendente do McDonald's. Mas não precisa ser blogueira. Que demais esse nome aí, né? Que demais. Rebeca Burger. É, demais é ela. Mas então, voltando ao assunto. Uma blogueira. Que Deus a tenha, cara. Que Deus a tenha e um shot a ela, dá licença. Nossa senhora, puta que pariu. Uma blogueira francesa de 33 anos, muito conhecida no mundo do exercício físico e dos esportes mentira, morreu depois que o sifão de chantilly que estava utilizando explodiu acidentalmente, informou uma fonte policial da comuna de Mulhouse, no leste da França. Comuna, caralho, comunidade. O cara escreveu é foda. Ele escreveu Comuna de Mulhouse, será que é o nome do lugar? É, Mulhouse eu acho que deve ser um lugar, não sei. É na França, não sei falar francês. Esse nome bom. Francês é cada coisa bestinha, mas falando assim, porra, parece uma cor do outro mundo, né? Sim. Pois é, tipo, sutiã, difícil de falar. Bom, vamos lá. Rebeca Burger, muito ativa na rede social Instagram, onde promovia exercícios físicos, publicando vídeos, estava usando um sifão de chantilly no sábado 17, em sua casa, nos arredores de Mulhouse, quando a parte superior do aparelho explodiu e feriu gravemente no peito. Deveria ter amortecido. Caralho, mano. É, bom, deixa eu ficar quieto. A blogueira morreu pouco depois do acidente em consequência dos ferimentos. A gendarmeria abriu uma investigação. Em 2014, ocorreram dois acidentes parecidos no departamento de Altos do Sena, a oeste de Paris. Mas as vítimas não morreram. Ou seja, não é de hoje que essas paradas estão tentando matar a gente aí, mano. Porra, a gente fala que chantilly mata, os caras não acreditam aí. Se fudeu. Você tá maluco, mano. C4 chantilly. É, vocês ficam aí, os transantes que ouvem esse podcast, que tem gente que não transa. Foda-se. Uma grande maioria. Vai se fuder. É a maioria. Mas, mano, os transantes, eles ficam falando, não sei o quê, vou chegar na mina. Eu vou pedir pra colocar chantilly nela. Mano, você pode morrer, cara. Não faça isso. Não, porra. Será que o casal da outra notícia tava com chantilly aí? Pode ser. Explodiu o carro. Caralho, já explodiu lá dentro. Já estavam mortos, né, quando caiu na água. Ah, mano. Chantilly perdido, cara. Isso é um desperdício. Bom, finalizar aqui. O Instituto Nacional de Consumo já tinha alertado em sua revista 60 milhões de consumidores sobre o risco de utilizar esse tipo de sifão, da marca Additime, cuja cabeça de plástico pode não suportar a pressão que o gás carbônico exerce no corpo do recipiente. Cara, eu achei o Instagram dela aqui rapidamente. Ei. E ela tinha sempre... Tinha, não sei, né, se ela vai, a galera vai continuar seguindo, porque não vão continuar postando coisa, afinal ela perdeu. 135 mil seguidores, Rebeca Burger. Rebeca Burger. Ela era o basicão dessas blogueirinhas fitness. Um monte de fotinha fazendo exercício, foto de comida pra caralho. Videozinho, né? Foto com cachorro, é. Porra, mas é muito azar, mano. Porra, esse é o tipo de notícia, galera, que é aquele cara gordão que não tá nem aí pra se cuidar. Ele fala, tá vendo? O que que adianta? Não corria. Treinava pra caralho, tinha o corpo da hora, barriga tanquinho. Morreu com a porra de um negócio de chantilly. Não, rapaz, que matou ela. O chantilly. Bala, foi o chantilly, não o exercício. O gordo tem que se fuder. Com todo respeito aos gordos. Caralho, o cara manda. Que sacanagem. Deve mandar respeito aos gordos. Gordos tem que se fuder. Todos eles. A verdade é que eu só vou respeitar o gordo quando emagrecer. Gordo é o caralho. Tem que se fuder mesmo. Daniel, pra galera que não sabe, Daniel é professor de educação física. É. Ô, Evandro, você tá passando por um processo de emagrecimento também, né? Não é um bagulho assim? O Evandro. Deu uma afinada boa aí. E o Easy também, né? Nossa, o Evandro parecia uma bolinha de queijo. Ele parece uma coxinha. Tá melhorando. Chefe, não vou nem falar nada pra você. Pra você não ficar vergonha aqui. Pô, mano, mas parece essa coisa de emagrecer é foda, safado, cara. Que quer comparar com nós. Ai, cara, eu tô aqui nem, mano. Eu fui vestir um terno hoje, mano. Eu voltei a trabalhar. Eu fiquei desde o início do ano sem trabalhar porque eu tava estudando, né? Mano, e eu tava fazendo academia ao mesmo tempo. Fui colocar o terno de novo, cara. O terno tava parecendo tá ligado no Chaves, quando o seu Madruga pega aquele terno do tio que tá largo, mano. Tava daquele jeito, mano, o terno, velho. Não, terno, mano, terno é a roupa mais maldita do mundo. Maldito, é a parada, mano, que você quase nunca usa, a não ser no caso do Gabiru, que trabalha com... No mundo, os advogados aí, que tem que usar praticamente todo dia. Infelizmente. Mas normalmente o cara compra pra um casamento, pra uma formatura, o caralho que seja. E aí, mano, se tiver meio número diferente do que você usa, já era. Vai ficar escroto. Já era, ideia, mano. Daí você coloca o terno, você coloca o cinto apertado, tá ligado? Aí fica parecendo um sacão, tipo, mano, é muito ruim, muito feio, cara. Infelizmente. Nos comentários da notícia aqui, ó, a notícia mais votada, você vê que o brasileiro é um povo, mano, que gosta de xingar o próprio país. Marcos Gemp, a notícia dele tem quase 400 joinha pra cima, também conhecido como like. Ele comentou o seguinte: podem ficar tranquilos, aqui no Brasil o povo não sabe o que é sifão, não sabe o que é CO2, nem sabe direito o que é chantilly. Então estamos livres de algo assim acontecer no Brasil. Que beleza. O cara aproveitou pra dar aquela criticada. Como o que tem a ver com... Ai, eu tô vendo outro comentário aqui, cara, que pra variar tem Cristo, né? E agora, corpo lindo, cheio de vida, mas perdeu. Pior de tudo, cuidou do corpo e esqueceu da alma que é eterna. Agora já era. Sem Cristo, sofrimento eterno. Pelo amor de Deus. Olha o nick do cara, o escolhido. O escolhido. Não, e da onde que nosso amigo O Escolhido tirou que a menina é satânica, tá ligado? Que ela não tinha Cristo no coração e tudo mais. É porque ele é gordo, porque ele é gordo. Ele é gordo, certeza. Aí ele viu a gostosa. Lógico que a gostosa não pode acreditar em Deus. Esses negros são tudo sem noção. Ele fala assim: não vou comer mesmo? Então foda-se. Mas pelo menos a gente. O pode... Roger Bates comenta aqui, ó: se não mata, engorda. Mas esse aí matou. Que pariu. E olha essa aqui do professor, como um brasileiro maravilhoso, né, cara? Com essa quantidade de silicone, deveria ter protegido do tiro. Nossa. Tiro, caralho. Cara. O brasileiro é um povo, filho da puta. Mano, brasileiro é uma raça muito safada, né, cara? Pelo amor de Deus, os comentários são os melhores. Glorioso. Tem um cara aqui com um glorioso nick de Penisvaldo. Ele comenta o seguinte: nunca ouvi. Ele mandou assim, ó: nunca ouviu falar dessa mulher. Aí o Paulo SP deu reply: Penisvaldo, fica a lição. Burger com chantilly não combina. Esses caras têm uma tirada muito boa. Tudo por dentro, tudo menos seu. O camona de fora é agora. Você disse que dava em Deus. Vamos dançar tudo no fundo. Tudo por dentro, tudo menos seu. O camona de fora é agora. Você disse que dava em Deus. Fora no pé, tá sumindo. Fica no que tá sumindo. Larga teu marido, mulher, e vem me fuder mais vezes. Fora no pé, tá sumindo. Fica no que tá sumindo. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come. Gabiru, já que estamos em comida, traga para a gente a próxima notícia. Rapaz, vamos trazer a nossa próxima notícia. Nossa próxima notícia foi trazida pelo nosso amigo Umar, @UHMAR _, né? Sempre tem um underline no nossos no MPB. É o cara da roça indo ver o oceano pela primeira vez, tá ligado? Ele foi ver o Umar. Nossa. Chaves. É, ué. Faz sentido, cara. Eu achei que fez sentido, tá? Talvez eu esteja bêbado. Não, você já... Não, ninguém tá falando que a piada foi boa, mas deu um pouquinho de sentido. Faz sentido, faz sentido. Ai, ai. Vou ler a notícia aqui pra vocês. Bandidos roubam pizza de entregador em Linhares, Norte. Linhares é o quê? Interior de São Paulo? Linhares, ah, Espírito não. Santo, Espírito Santo. Uma dupla... Espírito Santo, um abraço para o amigo Carlos Gabriel, ouvinte do 99 e do MPB. Um clássico ouvinte dos dois podcasts, que foi o que eu fui lá no casamento dele no ano passado. Foi maneiro pra caralho. Antes do Espírito Santo virar aquela loucura que virou GTA da vida real um tempo depois. É, não, eu dei uma zoada na época no grupo. Lá tinha um membro do Espírito Santo, eu não lembro mais, eu acho que ele virou voyeur no grupo. Daí ele... Mas ele também, a gente fica zoando. Foi assassinado, né, mano? O Espírito Santo tava foda. Não, tava pois foda, é. Cara. Tava foda. Espírito Santo esteja com sim, Deus. Sim, sim. Em nome do Vai, pai, do filho, do Espírito Santo, amém. Uma dupla de assaltantes rendeu um motoboy com uma faca e roubou caralho. Dele uma pizza, além caralho. De R$37. Mano, R$37 que com certeza era o pagamento de alguma outra pizza. Com não, certeza. Mano, que sacanagem, velho, que sacanagem. Não, e os caras estavam com a faca já pra cortar a pizza, tá ligado? Mano, é uma sacanagem porque eu tô esperando uma pizza agora, neste momento. Eu não quero ficar sem minha caralho. Pizza, velho. Tomara que o seu entregador não seja assaltado. Por favor, eu preciso dessa pizza, cara. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira, dia 15 de junho de 2017, em Linhares, região norte do Espírito Santo. Amém. Os criminosos estavam em uma moto de cor vermelha e fugiram logo após o assalto. A polícia militar fazia uma ronda na região quando foi chamada pelo entregador de pizzas. A PM fez buscas no bairro e encontrou a arma usada no assalto e também a moto dos bandidos. Mano, os malucos roubaram a pizza e largaram a moto, velho! Por quê? Os cara realmente queriam pizza. Mas imagina o entregador ligando na polícia e ele falando, aqui é o entregador de pizza? Aí a pessoa, cara, mas não pediram nenhuma pizza aqui, não. Não, mano, vamos imaginar a simulação, tá ligado? Do PM, tá ligado? Atendendo a ligação, tá ligado? O maluco... Vai, o Daniel vai fazer o assaltado... E o Rogério faz a polícia atendendo. Acho justo. Então, vamos lá. Vamos lá. Trim! Alô, alô, da polícia? Opa, fala. Qual a sua ocorrência? Não, opa não, cara. A polícia vai atender falando opa. Que porra de polícia é essa? Boa noite, que senhora. Aqui quem fala é da polícia. Exatamente. Boa noite, cidadão. Vai lá de novo lá. Vai lá. Toca o telefone. Trim! Alô, alô, alô, da polícia? Boa noite, cidadão. Qual a sua ocorrência? O senhor não aí, sabe, acabaram de assaltar aqui, levaram a pizza. Eu sou o entregador da Pizzas Mil. Que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda. Roubaram a pizza e R$37. Eu não sei o que fazer. Mas a pizza era de quê? Era de pepperoni? O que que era? Era de calabresa. Eu não sei o que aconteceu. O que vocês vão fazer com a calabresa, com a pizza? Eu tô desesperado. Fala, a moto era da cor vermelha. Tem aqui na notícia. Que se foda, mano. É CG de vermelha, já, mano. Tá errado. É a pizza CG de calabresa. 75. Então, meu amigo. Caro cidadão, contribuinte, você perdeu. Ah, então enfia a calabresa no cu. Ah, vou terminar a notícia aqui, senhores. Durante as buscas, os policiais viram um dos suspeitos escondido em meio a árvores. Caralho, no quintal de uma residência na rua Olindo Marcelo Soeiro. Ele deu um mico leão dourado com um pedaço de pizza na mão. Mano, cara, isso me lembrou... Ele queria comer mesmo a pizza. Só isso que ele queria. É. Não, mano, ele só queria uma pizza, cara. Mas isso me lembrou o caso... Vocês estão ligados do atentado de Boston, né? Que teve lá o maluco que explodiu na maratona de Boston e tal. Né? Eu bosta. O maluco, mano, ele ficou escondido caralho. Dentro de um barco. De um barco! Dentro de uma garagem! Numa cidade vizinha de Boston, cara. Ele tava escondido dentro de um barco numa garagem, cara. Mano, GTA, cara. Ele passou, ele entrou ali pra esperar a estrelinha da polícia passar. Totalmente aí. Infelizmente não. Felizmente não. Esse maluco da notícia, ele subiu na árvore pra esperar a estrelinha da notícia. Da notícia, ó. A estrelinha da polícia passar, pô. Mano, o maluco tá se achando CJ, velho. Isso é louco, mano. Ó, vou terminar a notícia aqui. Ele tentou fugir pulando o muro da casa, mas foi detido e levado à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Que vida desgraçada. Pensa esse cara chegando na cadeia pra contar pros outros brother Que ele foi preso porque roubou uma pizza, mano. Mano, aí que tá, eu vou contar uma história pra vocês. Eu tinha um professor meu que ele é delegado federal, mas ele foi delegado civil antes, né? Ele falava, mano, que ele pagava esfirra do Habib's pros presos que ficavam nas celas da delegacia, cara. Caralho. É, mano, eu achava muito escroto isso, velho. Mas por que que ele pagava essa esfirra? Ele falava que, tipo... Não, mano, e ele era um tipo um maluco, tipo, super bolsomito, assim, sabe? Falava, ah, eu acredito no Bolsonaro, cara, quatro. Mas ele pagava uma caixa de esfirra pros presos, velho. Eu achava muito estranho. Ele, literalmente, ele pegou os bandidos pra criar, então. Né? É, pegou pra criar, mano. Sabe aquele negócio de, ah, tá com dó, leva pra casa? Ele levou pra casa dele, que ele vivia mais dentro da casa da delegacia do que na casa dele. Tudo bem que ele não deu uma comida maneira, ele deu esfirra do Habib's, que não é lá grande coisa. É, ué. Mas ele tava alimentando vagabundo. Mas tava alimentando vagabundo, cara. O vagabundo, o traficante, tava lá, mano. Tá bom. Tá chegando aquela horinha do dia, tá chegando aquela horinha do dia, tá chegando aquela horinha do dia, tá chegando aquela horinha do dia. Galera, última notícia, mantendo a pauta roubo, né, pra variar. Muitas notícias bizarras envolvendo assalto, mundo afora. Enviada pelo amigo Luiz Feliciano. Será que é parente do Marco Feliciano aí, já que tá falando do Bolsonaro? No Twitter, @LuizHFeliciano. Marido que roubou o banco para ficar longe da mulher é condenado à prisão domiciliar. Ah, se fudeu. Olha a zica do filho da puta. Aí tem a fotinha com a cara do safado. Tu quer mais ironia que isso? O cara fugindo da esposa. Pois é. A gente já teve a Burger. A gente já teve a Burger que morreu com o Chantilly. Era blogueira fitness. Agora a gente tem um marido que foi roubar um banco pra se levar da véia e foi condenado à prisão domiciliar. Se fudeu, mano. Tem que se fuder, meu amor. Cara, mano, mas é foda. O cara já era, mano, 70 anos, caralho. Um homem de 71 anos que roubou um banco em setembro do ano passado para poder ser preso e assim ficar longe da sua mulher. Ah, essa notícia é um update de uma outra notícia. Que o cara roubou o banco lá em setembro do ano passado, de 2016, porque ele queria ficar longe da mulher. A notícia original era, homem disse que roubou o banco porque não aguentava mais viver com a mulher. Mano, esse cara nunca viu falar, um abraço, Zinobre, de separação, não? De cada um ir pro seu lado e cuidar da própria vida e já era, caralho. Então, mas o cara, pode ser esses caras que querem temente a Deus, que ele fala, não posso separar porque Deus... Caralho, mas Deus acha da hora ele roubar um banco e não acha da hora ele separar da mulher, mano? Que porra que é essa? Ah, mano, eu não questiono mais, cara. Eu não questiono mais. Eu não questiono mais nada nessa vida, pra falar a verdade. Só que louco, e um shot a esse cara, dá licença. Só tá aceitando tudo, cara. Louco, você tem que concordar, você não pode questionar. Aí foi condenado à prisão domiciliar, por mais irônico que possa parecer, era justamente o que ele queria. Opa, vamos entender então. Acho que essa notícia tá errada, esse trecho aqui, mas vamos ver. Lawrence John Ripley confessou ter assaltado um banco em Kansas City, nos Estados Unidos, e poderia ter sido condenado a 37 anos de cadeia. No entanto, sua defesa pediu clemência, afirmando que o idoso estava com depressão por conta de uma cirurgia cardíaca na época do crime. A defesa tentou ali o que dava, né? Porra, no dia ele tava... São Paulo tinha perdido. Aí ele foi assaltar o banco pra desbaratinar. O que é muito comum, cara. É isso que eu ia falar. Gabiru, você que é do ramo. Os caras metem essa, não mete? Ah, mano... Então, cara. Eu já vi coisas meio absurdas, tá ligado? É, que nem... O maluco foi lá, tá ligado? E fez uma puta de um dos desbarates sobre a vida de um rapaz. É. Só que o que acontece? Por que ele fez esses disparates sobre a vida do rapaz? Porque ele tinha contratado uma empresa, é uma franquia de restaurantes de shopping, que eu não vou revelar quem é, só Sim. vou dizer que é ele. E aí chega no... E aí um monte de gente se fudeu porque comprou uma franquia desse negócio. E esse maluco foi um dos caras que se fuderam. O cara fez disparates, assim, absurdos. Primeiro, sobre a família dos donos da empresa, né? De franquia de restaurantes. Que eu não vou dizer que é a Heller. É, além disso, ele também fez o disparate sobre os advogados. E eu tava no meio, cara. O maluco fez disparate sobre mim, tá ligado? Não sei porquê. Eu tava de boa. E, mano, é esse tipo de coisa, tá ligado? Os malucos são foda, mano. Os malucos são foda. E aí, mas você não chegou no consenso, caralho. A defesa alegou o quê? O cara tava louco porque... Então, na verdade, a defesa alegou que o cara tava louco e que, tipo, como ele que ele tinha pego doenças psicológicas, porque ele tinha colocado a filha dele como sócia, e aí ele prejudicou tanto ele quanto a filha na franquia do restaurante. Começou a falar um monte de coisa, mas não colou, cara. Enfim. Se você quer arranjar uma desculpa, arranja uma desculpa direito, caralho. Não vai querer inventar coisa não, mano. Porque a justiça pode parecer coisa meio bosta, principalmente aqui no Brasil. Mas não é tão bosta assim, tá? Então, cuidado. Beleza, então, continuando com a notícia. Por isso, o juiz Carlos Murgia o condenou na última terça-feira a 6 meses de prisão domiciliar. Além disso, Ripley ficará 3 anos em regime condicional e prestará 50 horas de trabalho comunitário. Caralho, ele se fudeu bem, mano. Mas... O idoso também terá que pagar 227 dinheiros, não sei de onde ele é. Cerca de 700, seja um salário mínimo. 700, não sei quanto é o salário mínimo. Cerca de R$735 ao banco. Mas eu acho que o pior de tudo, tá ligado? Não é ele se fuder, tipo. Evandro, na questão de pagar. Essa notícia você já tinha falado no outro MPB? Que é aquele do bilhetinho, não, tem uma arma, me deu dinheiro. Eu lembro no MPB passado aí. Então, eles falaram da primeira esse parte. Esse é o update. Esse é o update, saiu a sentença do cara, entendeu? Porque a primeira notícia era a motivação dele ter assaltado, que era ficar longe da mulher. Aí agora saiu que ele não vai ficar longe, é porra nenhuma. Ele vai fazer prisão domiciliar. Ele vai ficar mais perto do que ele queria, provavelmente. Mano, coitado desse menino, velho. É, tem aqui, Rogério, ó. A história de Ripley viralizou em setembro, quando ele entrou no Bank of Labor e entregou um bilhete da mulher que dizia: tem uma arma, me deu dinheiro. A funcionária do banco entregou $2.924, cerca de R$9.600, ao idoso que se sentou no lobby do prédio para esperar a chegada da polícia. Ele já assaltou para ser preso, tá ligado? Tipo Prison Break. Ripley contou às autoridades que escreveu o bilhete na frente de sua mulher e disse que preferia ser preso a ficar com ela em casa. Caralho, mano. Cara, que antes bruxa, do roubo, essa mulher, o cara realmente desistiu, tá ligado? Desistiu da vida, o cara. Exatamente. Desistiu da vida, literalmente. Ele realmente desistiu do relacionamento. Antes do roubo, o Hitler tinha uma vida tranquila, sem antecedentes criminais. Às vezes seja por isso, ele queria dar uma agitada na vida no dia a dia dele. Ele é padrasto de 4 enteados e tinha um relacionamento estável com a mulher. Talvez não muito bom, mas estável. O idoso afirma que desde o assalto passou a fazer tratamento contra a depressão. Isso aí foi o advogado que mandou ele falar. E se sente bem novamente. Acompanhado do tribunal por sua mulher e parentes, Ripley disse que se sentia arrependido e pediu desculpas ao banco e à atendente. Aí tem as aspas dele. Não foi minha intenção assustar a atendente como eu fiz. Mano, o foda é que assim, se o cara... Vocês acham que esse cara realmente tem problema? Não, não tem. Psicológico? Mano, eu acho que não, aqui, velho. Vocês já passaram por uma situação que você não aguenta mais a mulher que você tá? Eu já! Eu não, mas eu imagino que deve ser foda, mano. Cara, eu entendo. Você já pensou em assaltar um banco, Gabiru? Mano, não porque eu não tava casado com ela, tá ligado? Mas eu quase... Mano... Tem o cara aqui no comentário, observador do povo, belo nick, por sinal. Adoro as condenações dos juízes americanos dão... Voltando. Adoro as condenações que os juízes americanos dão aos apenados. Bela palavra. Recentemente um cara, não me lembro qual crime, teve 2 prisões perpétuas e mais 20 anos de prisão. Como que o cara é condenado a 2 prisões perpétuas, mano? Mano, a política americana tem isso, cara. Eu nunca entendi direito, tá ligado? Eu nunca entendi isso. A política americana tem isso. A gente, né, pra quem tá ouvindo, talvez queira saber um pouco da diferença da política americana e da britânica também, da política americana, da política brasileira. Eles têm um negócio chamado common law e a gente tem um negócio chamado civil law. Então eles são mais ligados a jurisprudências e tudo mais. E cada estado tem uma lei diferente, principalmente nessa questão penal. Então tem estados que tem condenação à prisão perpétua, tem outros que tem condenação à morte e tudo mais. É, mano, entendeu? É bem diferente, cara, aqui do Brasil. É bem diferente. A gente não tem uma prisão perpétua aqui no Brasil, né? É, primeiro que aquele velho. A justiça brasileira, quando você olha, é só pra pobre, né, mano? Vamos meter o louco aqui já e criticar. Não, é, mas. É muito difícil a justiça andar, funcionar. E ainda assim você não vê playboy com dinheiro pra caralho sendo condenado a porra nenhuma. Sempre os caras dão um jeito. É, então, mas você vê. Tipo, o cara pode ser condenado a 60 anos de prisão por conta da somatória dos crimes. Mas o cara só pode ficar preso 30. Porra, a Suzane von Richthofen saiu pro Dia das Mães, caralho. Você tá tudo mal. É muito errado. Depois, né? Dessa, vamos terminar o cast aqui, na moral. Estou indignado. Yeah. Biru, você que é um cara sagaz, aonde as pessoas podem encontrar esse glorioso podcast histórico, que é a primeira vez que no podcast, aonde o próprio criador não participa? Veja você. Olha, as pessoas podem encontrar esse podcast maravilhoso de meu Deus em hbdia.com/podcast. Sem o S, tá, Evandro? Sem o S, Evandro. Diferente de alguns animais, diferente de alguns jumentos, você sabe a URL correta. E o Rogério, você que tá com áudio melhor que o Daniel, caso as pessoas queiram chegar com dinheirinho, assim como vocês três fazem, eu acho, faz tempo que eu não olho lá se tem caloteiro, onde que eles podem ir? Eles podem ir lá no padrim.com/melhor podcast do Brasil. padrim.com.br, olha aí você, dando uma de Evandro. Não pode faltar um erro de URL no podcast, né? Sempre tem que ter um. E vocês que são do Padrim, vocês recomendam? Como é que é, cara, o esquema lá no grupo e tudo mais? Eu recomendo demais. Eu vou ser sério com vocês. A presença do Gabiru naquele podcast que ele foi convidado foi o que me incentivou a ser padrim do MPB. Porque, pô... Olha aí, ó, como se não bastasse aquele dia, hoje a gente trouxe... Ó, a gente, né? Hoje eu convoquei mais três aqui e eu falei com o Gabiru aí em off. Se o Easy vacilar, cada vacilada eu vou chamar um padrinho novo. Com certeza, eu acho justo. E vai ser essa vida, vai virar Evandro e seus padrinhos. O nome Evandro, posso te pedir um favor? Claro. Posso fazer um jabá? Lógico, eu ia falar no final, mas mande o vosso jabá. Gente, seguinte, eu também tenho um podcast meu. Olha aí, qual o nome do seu podcast, Gabiru? O podcast é o GabiruCast. Você pode jogar GabiruH. Tem que lembrar que tem o H no final de Gabiru. Cast no seu agregador de podcast preferido. Tá em todos os agregadores. Ou você pode entrar em gabiruhtv.com.br. Vai ter lá o meu podcast também. Você pode ouvir também. É um monte de besteira, cara. O que se trata exatamente, Gabiru? Eu já ia perguntar. O que se trata o vosso podcast? A gente tem... O esquema é o seguinte. O esquema é uma semana... Agora eu tô retomando a gravação. Inclusive, a gravação do próximo GabiruCast vai ser em seguida a essa daqui. Já tá calibrado, que eu tô ligado. Já tá calibrado. Pior que eu tô calibrado mesmo, cara. Calibrado no álcool, cara. Olha aí, ó. Mano, eu tomei mais de meia garrafa de tequila, cara. É esse o futuro do Brasil. Esse cara que vai julgar as paradas, aí ele reclama que a justiça demora. Ah, mano. Justiça é uma bosta. Mano, vocês podem entrar lá em gabirutv.com.br. Eu agradeço a oportunidade por estar fazendo o meu jabá aqui, tá? E, mano, vocês vão ver, é um monte de besteirada. A gente tem o seguinte: uma semana é o GabiruCast, que a gente vai falar de besteira, a gente vai rir, a gente vai falar de um monte de besteira louca. E outra semana é o Gabiru Rádio, onde eu vou montar uma playlist especial pra você poder ouvir. Sempre tem um tema bonitinho. O tema da semana passada, da última semana, foi Dia dos Namorados. Você pode ir lá, né? Às vezes, se você não ficou junto com a sua namorada, pode chamar a sua namorada. Seu carro não caiu no lago, Gabiru, enquanto você tava trepando. Exatamente. Enquanto você tá lá trepando lá, enquanto seu carro tá caindo ao lago, escuta o GabiruCast, o Gabiru Rádio. Gabiru Rádio especial de Dia dos Namorados. Tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Ei, Daniel! Obrigado pelo Daniel, jabá. Daniel, você tem algum jabá para fazer? Onde as pessoas te encontram? O que você faz da vida? Você presta algum serviço de consultoria online? Já que você é um professor de educação física? Cara, eu presto consultoria online, sim. Pode estar mandando para mim qualquer dúvida. Faço dieta, indico treino. É só estar mandando e-mail para mim no daniel.presbiteres@gmail.com. Presbiteres é PRESBITERIS. E, né, qualquer coisa, dúvida, emagrecimento, engordamento, ganho de massa, qualquer merda, eu ajudo. Também Daniel manja. Já troquei ideia com ele sobre treinos, caralho, ele manja bem. Sim, e pra quem também tá querendo questão de idiomas, também eu tô abrindo uma escola de inglês, a gente presta coaching. Caralho, tá tirando pra todo lado, hein, filho? É Herbalife também ou não? Não, faz isso. Tá fazendo Rinodê também, velho. Herbalife, Rinodê, que mais? Ó, Mary Kay. Pra quem quiser saber, é só entrar no site ntcidiomas.com.br. Lá tem telefone, e-mail, a gente vai estar orientando vocês também da melhor forma possível. Maneiro, linkaremos o perfil do Twitter de todo mundo aqui, dos três. E aí, se você quiser falar direto com a galera, é só mandar no Twitter de cada um, beleza? Evandro? Sim! Posso fazer um pequeno jabazinho também aí? Obviamente. Então, eu tô num projeto aí, iniciando, de narutices também. Olha aí. É o Oblocast. É um podcast que a gente vai falar sobre cultura pop, animes, narutices em geral. E tá no primeiro episódio, já tá no iTunes. Você já consegue achar nos agregadores. em parceria com o canal All Blue lá do YouTube. Então, obrigado, Evandro, pela oportunidade de poder divulgar aqui esse All Bluecast. Porra, obrigado vocês, mano. Eu achei que o podcast ia ficar zoado, ficou bom pra caralho, na moral. E muito obrigado por esse convite aqui, cara. Eu tô muito feliz, é uma realização de um sonho, entendeu? E até semana que vem, veremos se teremos ou não esse nobre. Fiquem ligadinhos. Se não tiver esse nobre, chama nós. A gente tá junto aqui. Demorou. Pode chamar, tamo junto. Um abraço a todos vocês, um beijo. Abraço, galera. Caralho, gritei muito. Acho que não vai dar estourado. Esse vai ser um Brasil tá da porra, mano. Ah, é assim que é bom. Daniel, próxima notícia. Daniel? Está entre Daniel nós. Tá tímido. Calma aí, deixa eu dar uma chamada. Ele deve estar no mudo, porque não tá nem pegando aquele chiado bizarro lá. Acho calma que ele aí. Foi... Falei, ó. Ah, mano, que menino, cara. Ele tava comentando faz horas. E pior que ele deve ter comentado todas as notícias, tá ligado? E a gente... Mano, coloca... Se der, coloca direito aí, Juliano. Pô, eu posso pedir desculpa pro Juliano já desse momento? Tipo, porque eu tô meio louco, tá ligado? Não, tá bom, tá maneiro, tá maneiro. Tá uma dinâmica boa. Juliano, desculpa, tá?